André Cedeiros, o moral de Nicoara. Só na maldade, Gasparzinho, Gasparzinho. Vai, vai. Vem gostosinho, vem gostosinho. Música nova, hein, mãe? E assim, ó. Ô, pra que tanta violência? Se o seu coraçãozinho tá batendo muito forte, vai contagiar o vizinho. É um novo aquecimento e vai mexer bem gostosinho. É um novo aquecimento, só na maldade. Bem gostosinho, bem gostosinho. Lá bate o bum, bate o bum, bum, bum, bumzinho. Bem gostosinho, bem gostosinho. Lá bate o bum, bate o bum, bate o bum, bem gostoso, vai, vai. Bem gostosinho, bem gostosinho. Lá bate o bum, bate o bum, bate o bum, bum, bum. Bem gostosinho, bem gostosinho. Ela bate o bum, bate o bum, bate o bum. Viola, viola, viola. Gasparzinho, alô, meu São Paulo. Rau, rau. Alô, minha mãe, tamo junto. Pra que tanta violência? Se o seu coraçãozinho tá batendo muito forte, vai botar de ouvido. É um novo aquecimento e vai mexer bem gostosinho. É um novo aquecimento e vai mexer bem gostosinho. Bem gostosinho, ela bate bumbum. Bem gostosinho, bem gostosinho, ela bate bumbum. Bate bumbum, bate bumbum. Bate o bum, bate o bum, bum, bum, bum, bum, bum.